mas vou te deixar. Andava triste a vaga, era vazio meu viver. Em muitos lugares procurei, por quantas vezes eu chorei. Você estava bem no meu redor. Então eu disse: Deus, se você existe, vem arrancar esta solidão tão triste. Por favor, te imploro, entra no meu coração. Só você quem pode me tirar desse tormento. Só você quem pode me ajudar nesse momento. Eu preciso tanto de você em meu viver. Então eu disse: Deus, se você existe, vem arrancar esta solidão tão triste. Por favor, te imploro, entra no meu coração. Só você quem pode me tirar desse tormento. Só você quem pode me ajudar nesse momento. Eu preciso tanto de você em meu viver.